Sei que não posso me conformar com um mundo que em pecado está. No meu coração sinto queimar amor por almas. Eu preciso receber de ti as habilidades pra fazer um coração feito em pedra se desmanchar e ser refeito quando se entregar. Quero em mim o Espírito Santo para tocar onde eu não alcanço. Quero palavras que possam alcançar onde eu não consigo chegar. Dá-me um coração que faça a diferença. Dá-me tua sinceridade, transparência e a maior riqueza que este mundo. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu preciso receber de ti as habilidades pra fazer um coração feito em pedra se desmanchar e ser refeito quando se entregar. Quero em mim o Espírito Santo para tocar onde eu não alcanço. Quero palavras que possam alcançar onde eu não consigo chegar. Dá-me um coração que faça a diferença. Dá-me tua sinceridade e transparência e a maior riqueza que este mundo encontrou. Aqueles que têm fome, dá-me os teus princípios. Quero hoje fazer o mundo olhar em minha face e tua presença olhar em minha face e tua presença.